farei ídolo, Senhor. Só a Ti eu vou me prostrar. Teus sábados guardarei, Teu santuário é meu lar. Em Ti eu descanso, Teus mandamentos vou seguir. Na terra novidade, Teus frutos vão fluir. Ó Senhor, meu Deus, Te buscarei em adoração. Na paz que vem de Ti, eu confio, és minha canção. Teu pacto é firme, Teu amor não tem fim. Em Ti, Senhor, eu estou, meu refúgio é. Se andarmos nos Teus passos, abençoarás o nosso chão. A chuva que traz vida nos enche de gratidão. Os inimigos cairão na força do Teu coração. Em meio à tempestade eu encontrarei a razão. Ó Senhor, Deus, Te buscarei em adoração. Na paz que vem de Ti, eu confio, és minha canção. Teu pacto é firme, Teu amor não tem fim. Em Ti, Senhor, eu estou, meu refúgio é sim. Se por um momento eu falhar, amor ainda me encontrará. A minha alma se humilha e em Tua graça eu vou descansar. Ó Senhor, não Te afastarás. Teu olhar sempre em mim estará. Ó Senhor, meu Deus, Te buscarei. Na paz que vem de Ti, eu confio, és minha canção. Teu pacto é firme, Teu amor não tem fim. Em Ti, Senhor, eu estou, meu refúgio é assim. Eu sou Teu e Tu és meu. Senhor, meu Deus, meu refúgio e protetor.